Amado Batista diz para sua amiga, para o Gildemar, ele é lá de Riacho da Cruz, mas ele escuta o nosso programa pela rádio de Porto Alegre, né? E ele é sobrinho do Bezerrão, Bezerrão lá do Calçadão. Bezerrão tá sumido, rapaz. Bezerrão, você tá bom, rapaz? Tudo na santa paz, né? Diz que tava dando até uma chuva eu lá para aquelas bandas de lá, coisa rara de acontecer. Gildemar, um abração para você, viu? O Gildemar outro dia fez um contato comigo, né? E o bom da internet é isso, a gente vai fazendo contato com o povo, conhecendo gente nova. E ele me falou, quando ele falou que era do Riacho da Cruz, eu falei, você conhece o Bezerrão? Ele falou, meu tio, olha só como é que esse mundo é pequeno, né? Bezerrão, um abração para você, um abração para sua esposa, para seus filhos, para a turma toda aí, tá bom? Carreira e capataz, será que você tá bem? Já mudou até a cor dos seus cabelos. Posta o tempo todo foto em frente ao espelho. Quer mostrar pra todos que tá tudo certo. Tá na cara que é mentira mantendo a aparência. Sempre bem acompanhada, vive festejando. Acho que você só tá se enganando. Será que você tá bem? Perdida na noitada com novos amigos. Será que não queria estar aqui comigo? Será que esqueceu dos meus carinhos? Será que você tá bem? Com um sorriso na cara e chorando por dentro, mentindo pra si mesma os seus sentimentos. Só queria saber, será que você tá bem? Até a cor dos seus cabelos. Posta o tempo todo foto em frente ao espelho. Quer mostrar pra todos que tá tudo certo. Tá na cara que é mentira mantendo a aparência. Sempre bem acompanhada, vive festejando. Acho que você só tá se enganando. Será que você tá bem? Perdida na noitada com novos amigos. Será que não queria estar aqui comigo? Será que esqueceu dos meus carinhos? Será que você tá bem? Com um sorriso na cara e chorando por dentro, mentindo pra si mesma os seus sentimentos. Só queria saber, será que você tá bem? Será que você tá bem? Perdida na noitada com novos amigos. Será que não queria estar aqui comigo? Será que esqueceu dos meus carinhos? Será que você tá bem? Com um sorriso na cara e chorando por dentro, mentindo pra si mesma os seus sentimentos. Só queria saber, será que você tá bem? Só queria saber, será que você tá bem? Só queria saber, será que você tá bem? Carreira e capataz, será que você tá bem? Pro Josenilton. Josenilton é lá de Itaiobeiras, Minas Gerais. E a esposa dele é a Gisleia. Falou, Cleiton, minha esposa é sua fã. Ela te ouve pela FM Cidade 92.1. O Josenilton é radialista, trabalha na concorrência lá, mas escuta a gente. Né? Quer dizer que o trem tá bom. Até a concorrência tá ouvindo a gente, né, Josenilton? Um abração pra você. Gente, aqui em Brasília tá todo mundo com essa tosse que eu arrumei. Muito tempo que eu não tinha isso, né? Minha voz tá meio, vocês vão desculpando aí, mas não tem jeito, né? Jogador de futebol machuca a perna e locutor machuca a voz, vocês vão tolerando aí. Essa aqui é uma raridade que nem eu conhecia. O professor Júlio César Rezende é que ele escrafuncha esse trem e manda pra mim. Pedro Paulo e Tião Lourenço, Tropas e Boiadas. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Conheci no Porto dos Peões um bom vaqueiro velho e traquejado. Com ele eu aprendi muitas lições. Naquele tempo em que reinava o gado, eu não sabia o que era um berrante, desconhecia uma vaquejada, porque eu era um principiante nesse negócio de tocar boiada. Vai, vai, vai, vai, saudade antiga, vai buscar. Quero rever tropas e boiadas a passar. Vai, vai, vai, vai, saudade antiga, vai buscar. Quero rever tropas e boiadas a passar. Ele me contou-me das suas andanças e das festanças na sua chegada. Moças bonitas vinham à janela pra ver passar a sua peonada. Falou também no caso da pintada, a tocaiada dentro do grotão, quando se deu o estouro da boiada, onde perdeu seu amigo irmão. Vai, vai, vai, vai, saudade antiga, vai buscar. Quero tropas e boiadas a passar. Vai, vai, vai, vai, saudade antiga, vai buscar. Quero rever tropas e boiadas a passar. Caro menino, eu posso ser seu pai. Você começa a sua vida agora, mas amanhã, quando você crescer, irá lembrar também da minha história. História esta que está escrita em uma página em herada. Você agora é parte do meu livro, que se intitula Tropas e Boiadas. Vai, vai, vai, vai, saudade antiga, vai buscar. Quero boiadas a passar. Vai, vai, vai, vai, saudade antiga, vai buscar. Quero rever tropas e boiadas a passar. Vai, vai. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Pedro Paulo e Tião Lourenço, Tropas e Boiadas. Eu vou tomar um golinho d'água aqui para ver se melhora essa garganta ruim que eu tô. Você não desliga não, porque essa prosa só tá começando, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Da agora até a Semana Santa, o povo só quer saber de festa, ninguém quer saber de trabalhar, né? Se você está organizando uma festa, qualquer tipo de festa, a RBM Música resolve o seu problema, que se você não levar um artista para animar a sua festa, você vai acabar promovendo um velório, né? Porque festa sem música é triste demais da conta. Anota o telefone aí, 61998136601, 61998136601. E você ligando, você vai contratar o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Pauline e Amado Batista. 61998136601. O e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Esse menino tá arrebentando a boca do balão, né? Cristiano Araújo, Quebrei a Cara. Já mandei cartas, te dei flores e você ainda quer brigar comigo. Eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo. Eu não aguento não o meu pobre coração. Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi, tava morrendo de amor. Quando eu digo que é verdade, você diz que estou mentindo. Eu resolvi parar, dá um basta nisso de uma vez por todas. Por favor não ligue, já estou com outra que me dá carinho, amor e atenção. E você não deu não, sua mãe falou que quando me perder seria da valor. Falei que não é digna do meu amor, pagou pra ver, quebrou. Já mandei cartas, te dei flores e você ainda quer brigar comigo. Eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo. Eu não aguento não o meu pobre coração. Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi, tava morrendo de amor. Quando eu digo que é verdade, você diz que estou mentindo. Eu resolvi parar, dá um basta nisso de uma vez por todas. Por favor não ligue, já estou com outra que me dá carinho, amor e atenção. E você não deu não, sua mãe falou que quando me perder seria dar valor. Falei que não é digna do meu amor, pagou pra ver, quebrou a cara. Amor e atenção. E você não deu não, sua mãe falou que quando me perder seria da valor. Falou que não é digna do meu amor, pagou pra ver, quebrou a cara. Pagou pra ver, quebrou a cara. Cristiano Araújo, Quebrei a Cara, para Regina Reis. Ela é de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, mas ela mora em São Paulo e está chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Regina, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Ô, meu amigo, colega da Rádio Estúdio Brasil, essa música aqui está tocando no Brasil inteiro, né? Diego Valadares, Estou na Promoção. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Loura ou morena, que pode ser grandona, pequenininha, pode experimentar. A promoção é atraente, que leva meu coração. Ganho o resto de presente, tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção. Facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Vez que tá da encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha, pode experimentar. A promoção é quente, que leva meu coração. Ganho o resto de presente, tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Gostosinho, safadinho, quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, facinho de pegar. Diego Valadares, estou na promoção para Michele Marques de Coromandel. Ela é esposa do Tiago Oliveira e está chegando a fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Michele, seja muito bem-vinda. Ela está curtindo a gente pela Super 95 FM de Coromandel. Olha, eu trabalho em rádio há 34 anos que eu estou nesse meio aí. Eu nunca vi uma rádio fazer sucesso em tão pouco tempo quanto a Super 95 FM está fazendo lá em Coromandel. Não é só Coromandel, não. Meu amigo Zé dos Passos me falou que veio um amigo dele lá de Monte Carmelo, que virou febre na cidade a Super 95 FM. Então, um abraço, meu carinho pro pessoal de Monte Carmelo, Abadiso Dourado, Dourado Quara, Patrocínio, essa região que já está pegando aí, porque nós não estamos ainda com a potência máxima, não. Porque agora que a CEMIG instalou a energia lá, que nós estamos providenciando a torre para poder alcançar mais longe, né? Mas por enquanto eu já estou satisfeito com o sucesso que está fazendo ali por perto de Coromandel. A sugestão do beijar, Paulinho Reis, participação do Giovanni, provando do próprio veneno. Por causa desse amor eu já sofri demais. Amar do jeito que eu te amei, passar por tudo que passei, maldade sua me enganar, isso não se faz. Agora eu quero mais é ver você quebrar. Deixa comigo. Saí com raiva de você. Pensei, melhor é te esquecer. Larguei por causa desse amor. Eu já sofri demais. Amar do jeito que eu te amei. Passar por tudo que eu passei. Maldade sua me enganar, isso não se faz. Agora eu quero mais é ver você quebrar a cara e se dar mal. Aqui se faz, aqui mesmo se paga, e na moral. e dar amor sem receber. Eu quero ver você passar noites em claro, chorando no travesseiro, no desespero. Eu quero ver qual vai ser sua reação, provando do próprio veneno. Eu quero ver você sofrer como eu sofri pra você aprender. Pago pra ver você chorar, se machucar, se humilhar e dar amor sem receber. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Paulinho Reis, com a participação do Giovanni, que separou do seu irmão, do Jean, né? Provando do próprio veneno. Se você quiser ter o seu trabalho, por exemplo, eu não conheci o Paulinho Reis. Quem me mandou o trabalho do Paulinho Reis foi o Flávio Bejar, que é o divulgador. É um trabalho importantíssimo. Se não fosse o Flávio, eu nem saberia quem é o Paulinho Reis, porque ele não chegou ainda aqui, o sucesso dele não chegou aqui na nossa região. O Brasil é grande demais, tem essa história, né? O sujeito faz sucesso em determinada parte do país e não consegue ser conhecido em outro lugar. Aí é que o divulgador entra em cena. É só você ligar 61-9981-3601 e falar com o Flávio Bejar. No próximo bloco, Newton César, Adilson Ramos, Djalma Lima e Wagner Simão. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Outro dia eu estava vendo o programa da Fátima Bernardes e esse rapaz apareceu. Ele foi um sucesso danado na década de 60, 70. Depois ele mudou para Recife, continua trabalhando lá, continua fazendo shows, mas ele sumiu aqui da região sul do Brasil, do centro-oeste e tal, do sudeste, e está mais lá para o nordeste. Mas ele tem uma voz sensacional, né? E nessa música aqui ele faz parceria com um outro cantor de grande sucesso. Eu estou falando de Adilson Ramos e do Newton César. E eles gravaram juntos essa música. Você lembra desta? São tantas coisas. São tantas coisas, meu amor, que eu tenho para lhe contar. São tantas coisas e não vejo a hora de você chegar. São tantas coisas, meu amor, por favor, não demore não. O que eu sofri, o que eu chorei, por todo amor que eu não lhe dei. Procure ouvir meu coração. Já sei o quanto dói uma saudade. O amor é lindo e é verdade, porém nem sempre a gente o vê. Bastante pra nunca mais perder você. Já sei saudade, o amor é lindo e é verdade, porém nem sempre a gente o vê. Foi bom, meu bem, não vou deixá-la um só instante. O

que a gente pega fogo e nem bobeira apaga. Vamos fazer amor gostoso até de madrugada. É hoje que a gente deita e rola de tanto prazer. Na cama, na sala ou na cozinha, pode escolher. É hoje que a gente pega fogo e nem bobeira apaga. Vamos fazer amor gostoso até de madrugada. É hoje que a gente deita e rola de tanto prazer. Na cama, na sala ou na cozinha, pode escolher. Localização aí no WhatsApp. Se produz toda, tô passando aí mais tarde. Avisa sua mãe pra não se preocupar. A noite vai ser boa, gente, vai demorar. Cê sabe que eu tô doido pra te ver de novo. Esse seu beijo com pegada que me deixa louco. Cê sabe que eu tô doido pra te ver de novo. Esse seu beijo com pegada que me deixa louco. A gente pega fogo e nem bombeira apaga. Vamos fazer amor gostoso até de madrugada. É hoje que a gente deita e rola de tanto prazer. Na cama, na sala ou na cozinha, pode escolher. É hoje que a gente pega fogo e nem bombeira apaga. Vamos fazer amor gostoso até de madrugada. É hoje que a gente deita e rola de tanto prazer. Na cama, na sala ou na cozinha, pode escolher. É hoje que a gente pega fogo e nem bombeira apaga. Vamos fazer amor gostoso até de madrugada. É hoje que a gente deita e rola de tanto prazer. Na cama, na sala ou na cozinha. É hoje que a gente pega fogo e nem bombeira apaga. Vamos fazer amor gostoso até de madrugada. É hoje que a gente deita e rola de tanto prazer. Na cama, na sala ou na cozinha, pode escolher. É hoje. Wagner Simão, é hoje. No próximo bloco, o brasileiro precisa aprender a defender os seus direitos. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. O brasileiro está muito longe de aprender a defender os seus direitos. Até quando ele vai fazer isso, faz de forma errada. Aí vai pro meio da rua, põe fogo em ônibus, quebra vidraça, põe fogo em automóvel, arrebenta com tudo. O Brasil precisa aprender a defender os seus direitos de forma inteligente. Eu estou falando isso porque o meu amigo Bula, o Vanderlei, lá de Jaupassi, ele é o diretor da rádio que transmite o nosso programa, mas ele também é o presidente da associação comunitária lá. E ele outro dia me telefonou e falou assim, Cleito, você podia fazer um favor para mim? Botar a boca no trombone aí com a CELG, que é as Centrais Elétricas de Goiás. Para você ter noção, Cleiton, no Natal de 2013, Jaupassi ficou 19 horas sem energia. Olha que beleza, Natal, toda festa para todo lado e sem energia. Falou, domingo passado, foi 6 horas sem energia. Gente, as consequências vão muito além de estar faltando, de apagar a luz na sua casa. Por exemplo, você já imaginou um hospital, um médico fazendo uma cirurgia à noite e acaba a luz? O paciente está em risco de vida, né? Se ele estiver ligado no equipamento, estiver dependendo de respiração motora, de fora do corpo, artificial, morre. Você imagina o seguinte, você vai fazer uma festa amanhã, ou você é um empresário, tem um restaurante, e o seu freezer está cheio de carne. Você vai fazer no almoço de amanhã. Falta energia, fica 6 horas sem energia, 10 horas sem energia. O que vai acontecer? Vai perder sua carne. Agora, sabe o que o brasileiro precisava fazer? Por exemplo, a gente tem que ter inteligência. Não é sair por aí dando tiro, quebrando tudo, não. Por exemplo, se o pessoal da Associação Comunitária de Jaupassi resolver todo mundo comprar um gerador e mandar a CELG catar coquinho, entendeu? A CELG vai ter que atender bem. Ô Bula, aqui em Brasília é a mesma coisa. A companhia de eletricidade daqui já foi. Aqui é SEB, Companhia Energética de Brasília. Já foi a melhor do Brasil. Hoje é uma das piores também, né? Isso tudo é falta de administração. Então o pessoal da CELG precisa aprender a trabalhar, respeitar o consumidor, porque senão já pensou se todo mundo comprar gerador, eles vão ter que fechar a CELG e abrir uma quitanda no lugar lá. Mas o brasileiro precisa ter consciência política. Ele precisa aprender. Hoje nós temos uma ferramenta poderosa que é a internet. Se começar todo mundo se juntar na internet, né? Outra coisa que o Bula me falou é que em todo lugar as câmaras de vereadores têm 45 de férias, 45 dias de férias. Lá em Jaupassi, os vereadores fizeram um tremiganchê lá, vão ter 53 dias de recesso. Ô Bula, você quer que eu seja franco com você? Não faz diferença nenhuma. Né? Tanto faz 45 dias, 53, se ficar fechado também não faz diferença nenhuma. Porque vereador não deveria ser cargo remunerado. Vereador devia ser um trabalho voluntário, porque em cidade pequena eles vão lá uma vez por semana, e a gente vê toda hora nas reportagens aí, né, prefeito comprando vereador. Isso é um absurdo, né? Então, é também falta de consciência política. O povo não sabe nem quem que vota, não sabe nem de quem cobrar. Então fica aqui o desabafo do Bula e o meu, pedindo o pessoal da CELG, Centrais Elétricas de Goiás, para criar vergonha na cara e atender direito o povo aí, tá bom? Música nova de Edson Hudson, Coração Sangrado. Tudo parado entre eu e você, milhares de pessoas se amando pra valer, não eu. Por quê? Crianças brincando de entender a paixão, no mundo de beijo, abraço e aperto de mão. E eu, sem você. Velhinhos andando com dificuldade, mas dentro de casa tem sua metade. Resumindo tudo, que saudade. Se essa é minha vida, é a minha era. O tempo não para, o tempo não erra. Se for pra você ser minha, futuro ninguém adivinha. Será, sei lá, será. Coração sangrado, amassado, pisado, morrendo de amor. Alma inconsciente, abalada, doente, sem céu, sem valor. Vida complicada, cara amassada de tanto chorar. Sol que não acende, pulso alterado, querendo parar. Sem você não dá, sem você não dá, não dá. Tudo parado entre eu e você, milhares de pessoas se amando pra valer, não eu. Por quê? Crianças brincando de entender a paixão, no mundo de beijo, abraço aperto de mão. E eu, sem você. Velhinhos andando com dificuldade, mas dentro de casa tem sua metade. Resumindo tudo, que saudade. Se essa é minha vida, é a minha era. O tempo não para, o tempo não erra. Se for pra você ser minha, futuro ninguém adivinha. Será, sei lá, será. Coração sangrado, amassado, pisado, morrendo de amor. Alma inconsciente, abalada, doente, sem céu, sem valor. Vida complicada, cara amassada de tanto chorar. Sol que não acende, pulso alterado, querendo parar. Oh, coração sangrado, amassado, pisado, morrendo de amor. Alma inconsciente, abalada, doente, sem céu, sem valor. Vida complicada, cara amassada de tanto chorar. Sol que não acende, pulso alterado, querendo parar. Sem você não dá, sem você não dá, não dá. Edson Hudson, coração sangrado para Maria Lefa Magnus de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, minha nova amiga do Facebook, no perfil número 2, chegando para participar agora com a gente. Maria, um beijão para você, um abraço para toda a gauchada, não só no Rio Grande do Sul, mas gaúcha é que nem formiga, todo lugar tem. Eu vou no Pará, tem gaúcho, vou lá em Coromandel, tá cheio de gaúcho, vou em Rondônia, tem gaúcho, todo lá que a gente vai, são os gaúchos trabalhando e ajudando a construir o progresso desse imenso país chamado Brasil. Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Meninos do Brasil, Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Meu velho pai falava assim, que quando a gente tava com as coisas difíceis, falava que a gente tava as gatas, né? E eu tô fazendo esse meu programa hoje as gatas, porque a garganta tá rateando. De cada vez que eu anuncio uma música, tem que tomar meio copo d'água aqui para dar uma lubrificada, né? Não tô gripado, não tô resfriado, mas isso aqui é uma tosse daquela tosse de garganta mesmo assim, né? Meu filho tá com isso, a Joana, que ajuda a gente aqui em casa, tá com isso também, minha mulher tá com isso, tá todo mundo com isso. Não é gripe não, mas é aquela tossezinha seca e enjoada. Música nova de Michel Teló, Até o Dia Clarear. Vamos que vamos, compadre! Até o dia clarear! Importado, eu aqui esperando a carona. Mas eu sei que eu sou seu príncipe encantado. Meu sorriso te apaixona. Eu tocando o busão, tá lotado. Hora dessa ela tá nem está fazendo cabelo, cuidando da pele, pra mais tarde me encontrar. Fazer o queixo que ela gosta, só eu quem sabe dá. Do jeito gostoso, meio carinhoso, pego no seu cabelo, te puxo, arranjo, eu te assanho, beijo teu corpo inteiro. Do jeito gostoso, meio carinhoso, pego no seu cabelo, te puxo, arranjo, te ganho, te assanho, beijo teu corpo inteiro. Ai, cê sabe onde isso vai dar. Ai, até o dia clarear. Ai, cê sabe onde isso vai dar. Ai, até o dia clarear. Oh! Simbora, São Paulo! cuidado. Eu aqui esperando a carona, mas eu sei que eu sou seu príncipe encantado. Meu sorriso te apaixona. Eu tocando o busão, tá lotado. Hora dessa ela tá no spa, fazendo cabelo, cuidando da pele, pra mais tarde me encontrar. Fazer o queixo que ela gosta, só eu quem sabe dar. De jeito gostoso, meio carinhoso, pego no seu cabelo, te puxo, te arranho, te ganho, te assanho. Beijo teu corpo inteiro. De jeito gostoso, meio carinhoso, pego no seu cabelo, te puxo, te arranho, te ganho, te assanho. Beijo teu corpo inteiro. Ai, cê sabe onde isso vai dar. Ai, até o dia clarear. Ai, cê sabe onde isso vai dar. Ai, até o dia clarear. Quero ver galera comigo. Vamos jumpar. Ai, cê sabe onde isso vai dar. Ai, até o dia clarear. Ai, cê sabe onde isso vai dar. Ai, até o dia clarear. Ai, ah, ah, ah, até o dia clarear. Ah, ah, ah, ah, até o dia clarear. Oh! Aí sim. Michel Teló, até o dia clarear. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que está de aniversário hoje, meus parabéns, muita paz, muita luz e principalmente muita saúde, né? Eu, semana passada, minha mulher fez uma cirurgia. Ei, gente, quando a gente perde a saúde, o trem é feio, viu? Nossa senhora, e olha que ela foi atendida no hospital aqui em Brasília, que é um hospital de referência. Primeiro que o médico que operou, Dr. Renato Sabag, é um campeão. E o Hospital Brasília é um excelente hospital. Pena que não é para todo mundo, infelizmente não é para todo mundo, né? Mas é uma dificuldade, né? Doença não é brincadeira, não. Então, por isso é que eu desejo a você, para sua família, que vocês tenham muita saúde. Eu estava gravando esse programa, eu gravei esse programa aqui no domingo dia 14. E pouco antes de entrar para gravar, a minha amiga Márcia Ferreira me ligou para me informar do falecimento de uma querida amiga minha, a dona Sebastiana, mãe da Zélia Moura, que é a esposa do Edelson Moura, mãe da Fátima, do Mercado Quarteto, lá em Palmas e lá em Paraíso, né? E sogra do Edelson Moura. Minha querida amiga Sebastiana estava com problemas respiratórios e tudo, e infelizmente não resistiu. Ela vinha aqui em Brasília, na casa do Edelson, na casa da Zélia, e eu ficava horas conversando com ela, né? Um papo excelente, uma excelente esposa, excelente mãe de família, mas... Chegou a hora dela, ela foi, está tranquila, está em paz, foi se reencontrar com seu marido, foi se reencontrar com seu filho, que tinha antes dela, né? E eu tenho certeza que a dona Sebastiana, que era, além de tudo, uma mulher de fé, uma mulher religiosa, ela está lá prosseando com Jesus Cristo a essa hora. Minha amiga, descanse em paz. A oração de hoje é a oração de São Cristóvão. Vai para os caminhoneiros do Brasil, para o meu amigo Nervil Brega, lá em Lavras, no estado de Minas Gerais, e para todos os caminhoneiros do Brasil. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Glorioso São Cristóvão, que consagrando amor ao próximo, à graça de uma excepcional robustez física, estabeleceste à margem de um rio a vossa habitação, a fim de vos dedicardes ao transporte gratuito de passageiros para a margem oposta. E em recompensa de caridade tão inédita, mereceste levar sobre os ombros o próprio Jesus Cristo, na figura de um terno menino que vos apareceu e que por tal prerrogativa vos tornastes o protetor dos viajantes e dos motoristas. Assim foi que obtivestes a graça de nos orientar a entregar sempre, em benefício do próximo, os nossos esforços, a fim de que mereçamos do céu a infinita misericórdia de Deus. Amém. Esta é a oração de São Cristóvão, que está na página 30 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, menino de rua. Passando um dia pelas ruas da vida, eu vi crianças sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus, menino, vem segura esta bola, que os homens querem mesmo é vê-la explodir. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Leiton Aguiar, do Antônio Vitor, Jesus Menino de Rua. Para os meus amigos que curtem o nosso programa pela Primavera FM, outro dia eu estava prosseando no Facebook com o Miguel Maia, que é o diretor, e ele estava me dizendo da grande audiência que o nosso programa está fazendo na rádio dele, graças a Deus. Lá passa 7 horas da manhã e a Primavera FM pega não só lá em Aparecida de Goiânia, mas também na região sul de Goiânia e parte de Senador Canedo. Então pega numa região grande lá de cerca de 300 mil habitantes, né? E ele está falando que, graças a Deus, nosso programa está arrebentando a boca do balão. E eu prometi para ele que assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou visitar Aparecida de Goiânia e vou lá na Primavera FM para conversar com os nossos amigos. Eu vou mandar para ele essa música que eu acabei de tocar aqui, o Jesus Menino de Rua, e também as músicas de Eliane e Samuel, para ele mostrar para o povo lá de Goiânia, né? Porque ele faz um trabalho muito parecido com o nosso, de valorização dos artistas e tudo. Por isso que a rádio dele tem tanta audiência, viu? Ô, Miguel, um abração para você. Muito obrigado pelo carinho, pelo espaço de colocar o nosso programa na sua grade aí, tá bom? De Aparecida de Goiânia, eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essa aqui também é raridade, viu? Tibagi e Amaraí, Adeus Maria. Consigo esquecer nesta vida a mais triste e cruel despedida de uma linda e amada mulher. Arrumou as roupinhas na mala, deu a última volta na sala e partiu sem um beijo sequer. Anoitecia, uma fria garoa caindo e seu vulto querido sumindo entre os ramos do velho jardim. Adeus Maria, leve sempre em seu coraçãozinho a pureza, bondade e carinho que você sempre trouxe pra mim. Cai lá fora a tempestade e a noite é tão escura, como dói esta saudade da formosa criatura. Assistindo a corrida dos anos, abatido em meus desenganos, menina não vi nunca mais. Hoje sei que perdi num duelo o diamante mais puro e mais belo do estado de Minas Gerais. Quanta saudade da mineira bonita que eu tinha. Ela era tão delicadinha e eu era seu amo e senhor. Não dei valor na princesa querida e tão bela. Hoje vivo chamando por ela, mendigando um pouquinho de amor. Cai lá fora a tempestade e a noite é tão escura. Como dói esta saudade da formosa criatura. Como dói esta saudade da formosa criatura. Como dói esta saudade da formosa criatura. Como dói esta saudade. Relembrando Goiate, Bagia, Maraia, Deus Maria, para Vilma Mazzali de Lisboa, Portugal. Ela está curtindo o nosso programa pela internet e chega para fazer parte do nosso Facebook. Vilma, é uma morena bonita, rapaz, uma brasileira que está lá em Lisboa, Portugal, né? Vilma, seja muito bem-vinda, um grande beijo para você, viu? Olha, Portugal é bom, a Europa é uma beleza, mas para viver tem que ser essa terrinha nossa aqui. É uma esculhambação, cheia de ladrão para todo lado, mas é uma terra maravilhosa. A frase irretocável do programa de hoje é do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. O que o homem superior busca está em si mesmo. O que o homem inferior busca está nos outros. O que o homem superior busca está em si mesmo. O que o homem inferior busca está nos outros. É a frase irretocável de Friedrich Nietzsche. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Bruno e Gaspar. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. A partir dessa semana, o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar ficará passando só nos domingos. Você vai entrar agora no final desse mês, uma série especial de Natal, essa coisa errada toda aí. Então, eles vão precisar da sexta-feira. Nosso programa vai ficar só no domingo, às 10 horas da noite. Em janeiro, volta ao normal, né? Então, você vai sintonizar agora o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de televisão, pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e pela rbtv.com.br. E lá em São Paulo, agora a novidade é que nós estamos no canal aberto 10. Ficou fácil demais da conta, né? O meu amigo Djalma Lima outro dia me mandou, me informou e fotografou a televisão lá para eu ver como é que está a imagem e o som. Realmente está uma maravilha. Lá na capital de São Paulo, né, o maior mercado de televisão do Brasil, nós estamos lá agora no canal 10. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Bruno e Gaspar. Posso ficar sem você? Abri mão de tanto tempo ao seu lado. Além de amizade, ficou um grande passado. Dedicados a uma só pessoa. Essas dores estou chorando à toa. E no piscar de olhos tudo se desmoronou. Me vem com esse papo de que tudo terminou. Estou vendo o valor que sou para você. Prefiro estar aqui pra te dizer que posso ficar sem você. E não tenho nada a perder. Quando não quer, dois não brigam. São fatos que acontecem na vida. Que posso ficar sem você. E não tenho nada a perder. Quando não quer, dois não brigam. São fatos que acontecem na vida. Abriu mão de tanto tempo ao seu lado. Além de amizade, ficou um grande passado. Dedicados a uma só pessoa. Essas noites estou chorando à toa. E no piscar de olhos tudo se desmoronou. Viver com esse papo de que tudo terminou. Estou vendo o valor que sou para